Salvador, Europa 084, read the taxi. Europa 084, clear the taxi via May April, India Alpha on the road point of runway 10, contact the tower frequency 118.95, QNH 1012. Clear via the platform, then India and Alpha for runway 10 and tower 118.95, Europa 084. Muito obrigado, QNH 1012. Bruno 805, correndo que equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Europa na sua retaguarda, está livre e puxa após táxi. Pois Europa, táxi, Bruno 794, chame Recife 2545. 2545, então tá ótimo, obrigado aí, um abraço. Boa. Salvador, bom dia, tá 3170 com a Alfa, passa 1970. 3170, este é o controle, Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1092 e desça, sem restrições, para 2000 pés. Direto Duna para o ILS, Camilo. A 2000 pés na flor de Duna, estado 1092, está 3170. Clear, line up and take off. Europa 084, wind 080 degrees, 08 knots. Clear to line up and take off. Europa 084, runway 10. 8-0-5 está pronto com 141 na borda, alterna Fortaleza, 12-40. 8-0-5, autorizado táxi via IJ Alfa no ponto de espera do 10, chame Torre, 1-1-8-95, Kenegal 1-0-2, boa viagem. IJ Alfa, ponte aérea 295-2, obrigado, bom feriado. Fazer 8-4, rolling. Roger. Europa 084 Airborne at 38, call the pass control 119.8. 119.8, Europa 084, muito boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Europa 084, just departing from Salvador. Europa 084, control, ready, contact, proceed as clear. Proceed as clear, Europa 084. Boa noite, 05, a linha mantém, cabeceiro no zero. A linha mantém a 10. Salvador, muito boa noite, Portugal 2512, Information Alpha, and position 11, request clearance to Lisboa. Portugal 2512, to Lisboa, the Earth Flight Level 370, via uphill 10 until Natal, after conform your flight plan route, the course of Corona 10, after left turn, book a departure, departure transition. Salvador departure frequency 119.8, it's squawk 5154. Flight level 370, upper Zulu 10, upper Zulu 10, Natal, and flight plan route, departure runway 10, left turn, Puka departures depart, transition 119.8 and squawk 515, ground to 512. First go 2512, read bar correct, report ready for push and startup. Report ready for push and startup, ground to 512. Salvador, voo 994, posição 03, para o curso de estacionamento. 03, tarifa, reporte táxi, voo 994. Reporte táxi, voo 994. Autorizado, é colapso 10, 20, 0, 8, 0, grau 0, 8, 9. Iniciando 8, 0, 5. Salvador, o gol 1896, boa noite. 896, prossiga. Autorização, presidente, beleza, João Pessoa. Gol 1896, João Pessoa, 370, pronto? Pronto, prossiga. Para João Pessoa, autorizado 370, via UPUSC 58. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puka, transição Caju, controle 119.8, acione 5153. Autorizado, João Pessoa, nível 370, pelo UPUSC 58. Decola da 10, curva esquerda, na Puka Caju, 19-8, controle 5153, transponder, gol 1896. 1896, protegimento correto, pós plano para puxa acionamento. Chamarei, obrigado. Boa noite, 05, decolagem do 44, controle 119.8. 098, 098. Instalador, bom dia, com 805, passa 1500. Boa noite, 05, é o controle, meu cordial, contato radar. 994 para o táxi, 174 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alternando Salvador. 994, utilizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre, 1-9-95, quer negar no 0-1-2, boa viagem. 1-0-1-2, Índia Alfa, táxi, pode esperar torre 10895, gol 1994, uma boa noite, bom dia, seu vídeo. Bom dia. Zero Duna, localizador em aproximação. Reduza cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95, TAN 3-1-7-0. 295, TAN 3-1-7-0, boa noite. Boa. 084, and now you are passing the 140, climbing. Contact center, frequency 125, 45, over. 12545, Europa 084, Moite, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, TAM 3170, bom dia, passa o Índia ser rebaixado, checado. TAM 3170, formarei pista livre. Você escuta, TAM 3170. Autorizado voo, pista no zero. Voo autorizado no zero, TAM 3170. Voo no 994, teclado de 48, controle 119, decimal 8. Controle, o 994? Firmo, decolou de 49, o 994. Gente, bom dia. Solo, aos 50 direita, solo 219. Direita 219, TAM 3170. 05. 2545, 805. Controle Salvador, bom dia, voo 994, decolou no perfil da PUCA, na sua escuta, passando 4500. Voo 994, controle, contato radar. 3170, táxi via Alfa, Juliette para o portão 06. Alfa Juliette para o 06, TAM 3170. boa noite, eu vou 9:30, pushback de acionamento ponto 5. Por 5 ou 4, confirme? 5, 9:30. 9:30, no 5, tá livre. Aguarde instante para início do pushback. Boa noite, 9:30. Vai dar 9:30. Observar a passagem do lado da TAM, sua retaguarda após, está livre para o puxa após táxi. Pode passagem do TAM, abriu o puxa para cada táxi, boa noite. Galo 2512, push and start. Verde push, pode ready for taxi, Portugal 2512. We have a push and start, call you for taxi, Portugal 2512. A bordo 2:56, alterna Fortaleza, São Paulo. Boa 296, Zero Taxi, via Índia e Alfa, no ponto esperador no 0, Chime Torre, 1 no decimal 95, QNH 10 no 2, boa viagem. Estado em 1 no 0, 1 no 2, prossegue, Índia Alfa, considera Torre 295, obrigado, 295.